computador para o táxi, voo 1161, com 153 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Bloqueado voo 1161, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 4. Chame pronto para decolagem do ponto de espera pista no 0, voo 1161. Sai via pátio Índia, chamando para no ponto de espera 1014. Salvador, voo Tango Vitor, aeronave parqueada na posição 03, pátio principal. Bloqueado Vitor, obrigado, bom dia. Eu, obrigado. Voo 1161, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento de 150 graus com 03 nós, que legal no 0 no 4. A linha decola de 14.969. Comando, decola 234, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, Greta. Bom dia, contato radar, via Sebastião Gomes, suba para nível de voo 360. 360, Gol 1161, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 12835, 1251. 9961. Torre Salvador, TAN 3399, informação Fox, portão 8, copia Guarulhos. 3399 autorizado, Sierra Bravo Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 1-0, transponder 5523. Frequência do controle de Salvador em 120.8, informação Foxtrot, confere. 340 Guarulhos, Apresolo 10, Sanvo 1, Motiva, 5523, transponder 208, controle TAN 3399. TAN 3399, negativo Sanvo 1, Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva. Sanvo 1, transição Motiva, tá certo, obrigado. Correto, cotejamento TAN 3399, portão 8, chame pronto para o posicionamento. Sessão 8 aprovado, puxa o estacionamento, com 3399, chame pronto para o táxi. Bom dia, gol 1161, por gentileza, apresenta o tráfego caminhão. Bom dia, gol 1161, por gentileza, confirme o horário do plano. 712, Zulu. 712, Zulu, e a matrícula poderia confirmar? Papa Romeu, Golf Tango Zulu. É, Golf Tango Lima. Golf Tango Lima, só um minuto, senhor. Lima, eu tenho aqui para um outro plano, eu tenho para o plano do Gol 1961. É, é o 961. Ufa, mil perdões, então aguarde coordenação, eu só não tenho o seu nível no plano de voo, prepare por gentileza a saída do Sanvo 1, transição morte, aguardando o código 1961. Sanvo 1 morte, obrigado. Pronto para a cópia? Cop copia o 961. Volo 961 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, frequência do controle 120.8, transponder 5530, voo no 961. 360, roda no plano, Sanvo 1, Doclo, valor no 0208 ao controle, 5530, transponder, voo 961. Voo 961, negativo, Sanvo 1, Doclo, Sanvo 1, transição Doclo, senhor. Transição Doclo. Correto, protegimento pelo 961, no portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Vai, portão. Para o táxi 3399, 162 a bordo, 4 horas, Galeão. Elton 3399, táxi aprovado via parte principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 4. Chame pronto para o decolagem no ponto de espera da pista no 0, Elton 3399. Parte principal e Índia, chama pronto para o ponto de espera da pista 399 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 150 graus com 07 nós. 3399 ao 02 controle 208, boa viagem. 08, graças a 3399. Controle Salvador, muito bom dia. 3399, cruzando 1100 na Sambu 1, no transição Montevar. Tá, 3399, bom dia. Contato a radar, via saída Sambu 1, suba para nível de voo 340. 340 Sambu 1, 3399. Salvador, bom dia. Azul Alfa e Xbox. Prossiga, Alfa e Xbox. Azul Alfa e Xbox, que quando aqui no pátio 3, acende a transmissão de reboque para o pátio principal, posição 8. Inicie reporte ao tempo. Ok. Voo 229, sentido a Foxtrot. Voo 229, aguarde para a prepare a subida Sambu 1. Aguarda. O 4 autorizado, chame o táxi. Vai botar o táxi, mandar no avião. Voo 229, pronto para 4? Pronto. Autorizado para Congonhas, nível de voo 360 via UPZULU no 0. Tempo base após UPZULU no meio, segue conforme a rota. Decolagem da pista no 0, curva direita, no perfil da Sambu 1, no Leda, Motiva. 5531, transponder controle em 120.80. Congonhas 360, de acordo, inicial Pesolulo 0, passo Pesolulo 6, de acordo, bom, decola da 1-0, curva direita, campo 1, leda, posição ótima. 531 e controle 208, voo 229. Polo 229, cotejamento com o campo na posição 9, puxa o acionamento. Torre Gol 1961 com 158 a bordo, são 3:13 de autonomia, alternativa e Guarulhos, por favor. 961, táxi autorizado à direita via Índia, chame no ponto de espera novamente pronto. Direita Índia vai reportar ponto de espera pronto, Gol 961. Confirma o vento, por gentileza. 130 graus, 17 nós. Para o táxi, voo 1229, 161, 4 horas e 15, alterna Galeão. Táxi autorizado, Fátima 1 Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0, 1 4, voo 1229. Fátima 1 Índia, 0 no 4, voo 229. Ponte espera pronto, voo 961. Via 1, autorizada a linha de colapso, estamos 0, vento 120 graus, 17 nós. Livre linha de colapso 0, gol 91. Salvador, meia-noite, cor na Xané. Bom dia. Só um minuto para a COP, 6251. Subida, só voo. Iniciando, gol 961. Decolada de economia, controle 208. 208, obrigado, bom trabalho. 107. Plano 961, contato radar, via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. 360, 961. Thank you. Fotone voo 961, mantenha a proa 195, desvio de informações. Voo 961 no ciente, após o desvio, Roleira. Após o desvio, Leda, obrigado. Voo submatrônico de voo 340 e após o desvio, voo Idagel. Após o desvio, Idagel, voo 961, 340. Linha de decolagem autorizada, pista no zero. Vento 130 graus, 120. A linha de decolagem no zero, voo do 229. Quero confirmar o vento. 130 graus, 11 nós. Muito obrigado. Chile 6251, pronto, copy. Prossiga. Salvador Guarulhos, nível de voo 360, vento 21 no zero. Padrão no zero, curva à direita, nação 1 no Leda, Mótima. 5535, transponder, controle em 208. Foi uma subida? Não copiei. Então, autorizar Guarulhos 360, para Zulu 10, decolada 10, Sando, salvo 1, ótima, 5535 no transponder, 208, controle de saída. Essa é a saída, salvo 1, após Boa Leda e após Mótima para interceptar a Zulu 10. Salvo 1. Leda e Mote, Apresulu 10, 20 via. Chame para o outro 2. Alfa-Yank Tango, Alfa-Yank Fox, autorizado até o 8. Alfa-Yank Fox, ciente. Bom dia, contato radar via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. Salvo 1, 360, 229. Ano 229, ciente do desvio, reporte ao técnico. Poderia confirmar a autorização? Autorizado desvio, reporte ao término, ano 229. Obrigado, autorizado, reportará ao término, ano 229. Diga. Solicita autorização para o feedback de deslocamento pátio 3 e vai pro Finger 1 ou do Finger 1 vai pro pátio 3? Do pátio 3 para o Finger 1. Autorizado, reporte para ingresso do pátio principal. Ok, reporte. Frequência 128.35, alterne 125.1. 2835251 ou 961. Reassumindo na proa de Sambo, gol no Salvador, no final 6259. Rede 2, pushback de treinamento, pronto. Autorizado, chimitar. Parar. Coluna 229, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, 251 Recife, graças, bom dia, 229.